Comandador, boa noite. Santa 3197, pronto, ponte terra, pistola 0. Boa noite, Santa 3197. A linda coluna 0, vento no 40 graus, 099. Autorizando decolagem, pistão no 0, Santa 3197. 2224, vem na Preditona. Papá Romeu Charlie, Papá Charlie, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LSXO e a parte habilitada do localizador. 2000, autorizado ILS e a PT10, carta vacante. CIP 52, o outro estabilizado. Ah, primo, estabilizado. Costa localizador ILSXO e dá 10, CIP 5218. 5218, chame torre, 118, décima meia. Camarada 118.000, CIP 5218. Boa noite, senhora. 2224, desça até 3 mil pés, já pode estabilizar do localizador. Exato, já 3 mil, vai passar estabilizar do localizador. Sim, aqui vai passar do ponto para o puxo, 62 e 59 do Xané. Afirmativa, é contact. Foi Salvador, Santa 3560, não? Santa 3560, acende a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1012. Área 1012, identificou, desce para o 050, monitor. IP 5241, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 198, bom trabalho, Santa 3198. Salvador, muito boa noite, trip 5218, estabilizado na final do ILS, pistão no 0, baixou e travou na sua escuta. Boa noite, trip 5218, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 079. Autorizado pouso pistão no 0, trip 5218. Desça para 2 mil pés, autorizado a final procedimento LSXO e após estabilizado o localizador. 2000, vou passar estabilizado o localizador, 2224. Passarei 2224, reduz a velocidade para 200 nós, informe segue tráfego, 12 horas, 9 milhas, mantendo 2 mil pés, é um eco, 5 alfa, papá. 2224. Cinco 560, desça via até 3.000 pés, que é negar 1012. Via até 3.000 com 1012, está 3560. Salvador, 1-4070, boa tarde, tem informação no Azul, 4070, acena identificação, autorizada a chegada a mar, desça até nível de voo 050, que é negar 1012. Papá Romeu, Charlie, Papá Charlie, está estabilizado? Afirmativo. Chame Torre, 118, décima meia. 26, Charlie, Papá Charlie. Então, 3560, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 3560. Então, aguarde a pista livre. Guardando, Charlie, Papá Charlie. Estimativo, Oxené 6259. E a Índia no ponto para condução de Chamatou, em 586, o altímetro no 092. Bom voo. O 4070 foi na proa de TAP. Desça até 4.000 pés, que é negar no 092. Proa de TAP, 4.000 no 092. Aqui, 4070. 08, Luiz Pio, proa, taxa e delta na sua escuta. 5218. Boa noite, taxa do dia Alfa Juliette, posição remota, quando há tempo de navegador. Alfa Juliette, confirme a remota, senhor, por gentileza. Remota prevista é 1-3, do pátio principal, pátio 1. De Alfa Juliette para o pátio 1, remota 1-3, muito obrigado, 3518. Desde 224, com pé de aproximação, chame Torre 118, décima meia. 18,6, obrigado, né? Oi, Salvador, boa noite, passaria 2224. Boa noite, passaria 2224, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. 24. Confirme. 6259, ciente, mantém o ponto de espera. Utilizado localizador. Após o TAP, deve produzir um localizador de LED, reporta o localizador aqui. Chané 6212, foi na proa de TAP, desça até nível de voo 050. Jet 5810, sendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060. QNH 10012. Azul 4070, informa sua velocidade. Está mantendo 250, 4070. Gente, o Chané 6212 reduza para 230 nós. Tráfego do PZ está 12 horas e 8 milhas, passando o nível de voo 110 para 2.000 pés. Está reduzindo para 230 nós. Mateu o raio de e a do centro. Então, 3197, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, tá? 3-1-9-7. Azul 4070, tem condições de aproximar e pousar na proa de duna? Afirmativo, se quiser pode acelerar aí para 280. 7, velocidade do seu critério, vai na proa de duna, desce para 2 mil pés e após estabilizado. Duna 2 mil vai acelerar o 4070. Final de 5 milhas, passarelo 2224. Charlie, papá, Charlie, solos 231219, boa noite. 219, boa noite. Passarelo 2124, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 089. Autorizado, pouso, passarelo. Para o par. Aero, está assim, está aqui Alfa, reporte Alfa, Juliette, contorno no pátio principal, reporte na Ataque Lima. Alfa, Juliette, no pátio principal, reporte na Ataque Lima. D560, passando na posição do Chame Torre, 18, décima meia. Confere, 286, obrigado, até já. Controle autoriza pro Odissinho, Brasil, 4070. Foi na Pro de Duna. 5810, em quanto sua velocidade? Mantendo 250, é 5810. 5810, é o número 3 na aproximação, reduza 230 nós. 230, o Azul 4070 está mantendo 280 nós, tá certo? Certo. Xanamé 212, desce, mantenha 050, tráfego P7 está 12 horas e 8 milhas. Mantenha 250 nós. Boa noite, parceiro 224 e Alfa, foi Juliette, remoto no 4. Boa noite, Juliette, remoto no 4, 224. Xanamé 03 de Guarulhos, 340, copia? Copia, 3503. O Xané 6259, livre decolagem no 0, vento no 40 graus, 099. Xané 603, Guarulhos, 340 nível, Upper Whisky 50, Recolota 10, curva direita da El Lida, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, aciona 5422, controle 119, decimal 8. 3.000, 1.012, 1.012. Objeto 5.810, desce até nível de voo 050. Descendo ao 050, web 5.810. 03, repito o planejamento, por gentileza. Ativo nível 340, decolando da El Meda, após 10, number 50, 4, 2, 2, 19, 8. Ótimo e pronto, pushback, por novidade, transmissão 03. E 560, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 089. Livre o pouso no 0, tá? 3, 560. Oceania 6259, da colada 228, controle 1198, bom voo. 98, 6259. Identificação, autorizada a chegada a Mari,

QNH 1012. Bilhete 5810, desça até 4000 pés, QNH 1012. Retirando para 4000 com 1012, Wesley, 5810. Salvador, Guilherme 6259, boa noite. Guilherme 6259, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 6259, vou direto da EL. Obrigado. 603 agora tá livre, tá? Agora passa o 60, solo 29, direito 1219, boa noite. Direito 219. Autorizada final do procedimento ILS X-ray, pode ser avisado o localizador. 2000 pés, Objeto 5810, desça até 3000 pés, QNH 1012. Descendo para 3000 com 1012, leve 5810. Azul 4070, pode ser avisado o localizador. Aguarde transferência de comunicações. Bilhete 5810, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, o F5810. Objeto 5723, desça até 4000 pés, QNH 1012. É 4000 pés, 1012, objeto 5723. Bono 776, desça até nível de voo 050, QNH 1012. Quatro, zero, sete, zero, chame torre, 198, décima meia. 198, torre Salvador, Boas, 14070, vai passar o externo em 2,5. Boas, azul 4070, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 07. Livre pouso no zero, azul 4070. Redução 2709, então 3858. 3758. Objeto 5723, confirme sua indicada. Nosso controle. Presente, voo Ileda. Ileda, presente. Objeto 5810, redução 209. Reduzindo para 200, web 590. Oceaner 6259 está presente, está autorizado pelo Centro de Recife para o Edbidev, mantendo a subida para o 360. Beleza, 6212. Para o táxi 3603, 182 a bordo, Galeão com 4 horas e 10. O LJ 5810 desce a 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. LJ descendo para 2000 com 9012, autorizado LS, Web 5810. Webjet 5723, desce a 3000 pés, ajuste 9012, livre da restrição em TAP. Desce a 3000 pés com 1012, livre da restrição em TAP, Webjet 5723. Voo no 776 da presente, voo em TAP descendo para 4000 pés. TAP da presente, desce 4012, 776. Salvador, boa noite, Oxanel 6212. Para 1809, F5810. Opa. Opa, Oxanel 5890, estabilizando no LS da 1-0. 5890, reduza para a mínima de aproximação, tem tráfego à frente do Xané, 5 milhas e meia, 2318. Completa final, chama a torre 1-18, decimal 6-12. Reduzindo, chamará no 8-6-12, é o F5890. Salvador 3603, vou ter um ponto espera pronto. Dois Salvador, boa noite, Webjet 5810. Boa noite ao Webjet 5810. Boa noite, Web 5810. Continue em aproximação, aguarde a pista livre. Na aproximação, 5810. 723 desce a 2000 pés, o ajuste 1012 está livre, LS, a porta estabilizada. Desce a 2000 pés, 1012, a porta está estabilizada, 723. 776 desce agora a 3000 pés, o ajuste 1012. Até 3.000, 776. Então 3.858, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. Está livre da restrição em TAP. 1.012, livre da restrição em TAP. O TAM descendo para 4.100. Oxenair 6259, da presente chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 251, 325, modo bem, boa semana, 0259. Estimated out of block time. And I will check and send a bar ticker and 585. You don't have your, you don't have the ATC flight plan yet? Yes, send a bar. Okay, thank you. Boa noite, 84 do presente, voo e TAP descendo para o 050. TAP 050, legal. Voo e TAP da presente, voo no 884, está seguindo como número 5 na aproximação. Não pode manter a velocidade, se quiser até acelerar, o tráfego que está à sua frente está a 40 milhas do voo no 884. Ah, tá bom, vamos manter aqui, obrigado, viu? Gustavo, boa noite, Oceania 6202, Libra. Livre pouso no zero, vento no 40 graus, 099. Livre pouso no zero, F580 no zero. Opa, Alfa, Kilo, isso? Firmo, Alfa, próxima esquerda, Kilo, até o pátio 3. Até o pátio 3. Confirme estabilizado. Localizador, objeto 723. Completa sinal, chama a torre Rio 8, decimal, meia dúzia. 2262, obrigado. Bona 776, desce para 2000 pés, o ajuste 1012 para livre LS, reporte estabilizado. Desce 2000, livre LS, reporte estabilizado, 1776. 3858, desce a 3000 pés, o ajuste 1012. 3012, 3848. Está livre. Pessoal, aguarda que está livre, 5723. Coito no zero, solo 39, direito no 219, boa noite. Direito no 219, grato, boa noite. Nível 170 Aracaju. TP 5216, T190 autorizado, copia. Gentileza, coordenar 170, senhor, para 5216. Gente, aguarde, TP 5216. Salve, Salvador, boa noite, objeto 5810, livrando a pergunta. Boa noite, Web, via Alfa, reportando da Juliette, para ingresso. Taxi Alta, Alfa, reportando da Juliette, 5810. Eu falo 5216, copia, 190, senhor. Já em coordenação, só um minuto, trip 52 no meio. Estabilizou, Bona 776. Bona 776, completa final, chama a torre no 8, decimal, meia dúzia. 8, 3858, desce para 2000 pés, o ajuste no 012, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3858. Torre Salvador, boa noite, Bona 776, 2000 para cima. Boa noite, Gol no 776. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. 7. Gol 340. Após 2000 pés, só está autorizado. Curva à direita, pro de Leda. Após Leda, Bideve. Após 2000, direto Leda, após Leda, Bideve. 3603. No zero, vai prosseguir segunda esquerda via Índia para o portão 01. Segunda esquerda via Índia para o portão 01, 5810. 3662, é presente, voo ITAP, descendo para 6000 pés, ajuste no 012.